Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita gratidão a Deus que nós vamos retomar nessa hora a nossa comunhão, mesmo que distantes geograficamente da maioria de vocês. Além da comunhão, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento na palavra do Senhor. E nesses dias, orando, o Senhor me deu dois livros que nós vamos trabalhar. Então vai ser um momento muito gostoso. Convido você a não perder, que eu vou fazer uma série. Tripla. Por um lado, vou trabalhar um livro clássico, clássico, clássico da Bíblia, no que diz respeito à história da salvação, da libertação que Deus opera em nós, que é o livro do Êxodo. Também vamos trabalhar com 1 Pedro. Então faço uma série de Êxodo, entra uma mensagem de Eclesiastes, pode entrar um texto de Jeremias, depois eu vou para 1 Pedro, depois dou uma outra pausa com uma outra entrada de Eclesiastes ou Jeremias, e também quero dar continuidade a uma série de salmos, e assim nós vamos caminhar nos próximos 2 a 3 meses, tá bem? Além, é claro, de no final de semana sempre ter uma palavra sobre liderança. Falando particularmente sobre o livro do Êxodo, é necessário dizer para você algumas coisinhas só, destacar alguns elementos. Primeiro, no que diz respeito à autoria, um livro escrito por Moisés. Ele é o autor da obra e tudo. Tudo, tudo indica isso, tanto a narrativa dele falando e situações onde ele é mencionado, tudo que diz respeito à coesão interna do texto mostra uma autoria mosaica, uma autoria de Moisés. Há contra isso uma escola teológica que nasce, na verdade, lá no Iluminismo. E a ideia, na Idade Moderna, foi de uma crítica da Bíblia, uma negação da metafísica, daquilo que era transcendental, uma negação de Deus, como Nietzsche, por exemplo, e tantos outros autores. Mas à direita, e eu falo aqui do ponto de vista político mesmo, ideológico, você vai encontrar o positivismo que acreditava que o homem não precisava mais de Deus e que agora essa fase de acreditar em Deus era uma fase do passado, uma fase mítica do homem, do ser humano, e que não era mais necessário acreditar em Deus. E essa escola vai até o pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, fortemente no século XVIII, XIX, e percorre todo o século XX, tentando descaracterizar, fazendo uma crítica de tudo que era não comprovado, com a ideia, de que tudo tem que ser provado com os critérios cartesianos. Por outro lado, todos vocês sabem que no final, no século XIX e no início do século XX, vai emergir na história do nosso planeta uma outra força inspirada pela esquerda político-ideológico, que é tão humanista como a primeira. As duas escolas são humanistas. Ou seja, o ser humano não precisa mais dessa ideia mítica. Nietzsche, por exemplo, vai dizer que se tem uma coisa que pode fazer com que o homem deixe de ser homem para ser o super-homem, ele precisa se esquecer de toda restrição ética, moral, toda condução ética e moral e toda ideia de Deus. Mas isso como filósofo. E do ponto de vista político-ideológico, essa crítica humanista mais à esquerda também vai querer descaracterizar a Bíblia e vai até a queda do Muro de Berlim e a perestroika, a glasnost, a abertura do leste europeu e a descoberta de tudo aquilo que representou o socialismo real em prática, até esse momento ela vai muito forte e era importante, então, para eles não só descaracterizar, mas quando utilizava a Bíblia, utilizava mais no sentido de buscar na Bíblia todos os elementos que pudessem representar um processo libertador do ponto de vista político, ideológico, revolucionário, a chamada revolução. E é claro que eu estou caracterizando em 9 minutos, 10 minutos, uma coisa que há em compêndios de teologia, livros e livros, né? Toneladas de livros foram escritos a esse respeito, então é só uma breve caracterização. E essa característica humanista e moderna tentou oferecer uma substituição para a autoria de Moisés. Uns porque não podiam comprovar os dados históricos, e mesmo com a descoberta de Qumran, não tinham certeza de que isso era assim mesmo, pessoal de centro, centro-direita, direita. E os outros, pela esquerda, quiseram constituir uma ideia romântica, idealista, de que o livro era uma composição de vários autores. Com o passar dos anos no final do século XX, isso tudo cai por terra. O pós-guerra é o último suspiro que vai aí até o final do século, mas cada vez com menos força, menos força, menos força. E enquanto a arqueologia ia dando parâmetros para perceber que essas teses não tinham consistência. Por outro lado, a arqueologia, a historiografia e a análise do texto, do contexto e das descobertas arqueológicas iam demonstrando a coesão interna do livro e, mais do que isso, a autoria de Moisés. Então, hoje é praticamente uma unanimidade, até pessoas que eram desses grupos vão se dobrando e reescrevendo outros textos, dizendo que agora, né, na pós-modernidade, já se superou a ideia da modernidade, então essa crítica vai se tornando cada vez mais inconsistente nos centros de reflexão, e a ideia moderna da crítica estrita, estrito senso, vai desmoronando, ficando o livro de fato como só pode ser a autoria de Moisés. Há vários elementos para isso, irmãos e irmãs. A formação de Moisés, em termos de conhecimento, em termos de aprendizado no período de 40 anos aproximadamente, num dos principais, se não o principal império daquela época, que era a civilização egípcia, 40 anos formado junto ao que se melhor tinha de conhecimento, então ele tinha total e com total capacidade e condição durante os 40 anos que ficou no deserto para ir escrevendo essa história que vem do Gênesis e passa pelo Êxodo e vai até os cinco primeiros livros da Bíblia, Levítico, Números, Deuteronômio, porque essa divisão é uma divisão que foi feita já na Septuaginta e na Vulgata, e depois, Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, a primeira tradução, e depois a Vulgata, tradução do grego para o latim, que basicamente é a mãe das línguas, dos idiomas do Ocidente. Então, ficamos com a autoria de Moisés. Parece que pode parecer para você desnecessário fazer isso, mas isso para aqueles irmãos que não se. Irmãos e irmãs que não se interessam muito por esses elementos, mas há um número crescente de pessoas nos ouvindo, então é importante fazer pelo menos uma alusão rápida para que você possa entender. Na questão da autoria, praticamente hoje é consensual a autoria de Moisés. A ideia de uma construção coletiva, várias mãos, um projeto comunitário, isso tudo é um grande romantismo. Quem escreveu, escrevi pequenos, 10 pequenos livretos, você sabe a dificuldade que isso representa nos livros onde as faculdades de teologia geralmente mantêm um livro editado por ano, por 2 anos. A dificuldade de se compor a quatro mãos, a seis, a oito, a 10, ou seja, fazer em 2 pessoas, 3, 4, 5, 6. E normalmente ainda se faz assim, o livro é composto de artigos que tratam do mesmo conteúdo, mas artigos com matérias diferentes. Agora, pensar em Moisés, naquele período da história, há 3.500 anos atrás aproximadamente, 3.400 anos, fazendo um ajuntamento comunitário e ou então outras mãos que depois foram colaborando com o texto, é de um romantismo juvenil. O propósito do livro do Êxodo é trabalhar a libertação do povo de Israel do Egito. Ponto. O grande propósito. Como em Gênesis, o título hebraico desse livro é extraído do primeiro versículo, o Elech Shemot. São esses os nomes, ou simplesmente Shemot. Os nomes. O nome em português, portanto, já vem da Septuaginta e depois da Vulgata. No grego, Êxodos, e que significa saída do Egito, partida, e você pode. Com alguma liberdade, falar dessa saída, dessa libertação, dessa partida, e poderia ser essa a compreensão. Bom, voltando ao tema, o tema é a libertação do Egito. O tema fundamental é a libertação do Egito. Há um outro elemento fundamental no Êxodo, que é o nascimento da nação de Israel. Veja bem, quando Deus tem aquele momento especial com Abraão, aí ainda é Abraão e a sua família e os seus servos. Isaque, a mesma coisa, sua família, os seus servos. Depois Jacó, que passa a se chamar Israel também. Então, Jacó, ou a partir de agora podemos falar Israel, porque você já vai entender, nasce como nação nesse período em que eles descem para o Egito, aproximadamente 70 pessoas descem para o Egito, à busca de comida, que houve grande fome em toda a região. E quando eles saem de lá, 430 anos depois, só de homens contabilizados, são 600 mil. Se você pensar em uma mulher, que é um absurdo pensar em uma mulher, uma pessoa do sexo feminino por uma do masculino já é um absurdo, porque normalmente você tem mais mulheres. Até o trabalho escravo que os homens realizavam era diferente do das mulheres, a matança que houve no momento do nascimento de Moisés, é de se acreditar que havia mais pessoas do sexo feminino do que masculino. Mas se fosse considerar a igualdade, 600 mil homens contabilizados, mais 600 mil mulheres, 1.200, e depois 1.200.000, e depois mais 600 mil crianças, 1.800.000. Se você considerar também pessoas que adentraram na comunidade de Israel e servos egípcios, na hora que o caos se estabeleceu, depois das 10 pragas, servos foram juntos com o povo de Israel, outros povos do deserto, certamente, pequenos agrupamentos encontraram em Israel uma força de pertencer a um grupo maior e um grupo que estava afamado, porque o mar se abriu para eles e eles se libertaram. Então, nós chegaríamos aí no mínimo a 2 milhões, mas a previsão, a expectativa, a avaliação que se faz mais realista não pode ser a de 2 milhões. Somando tudo, se considerarmos essa questão que eu falei com pessoas do sexo feminino, crianças também, uma criança por um adulto do sexo masculino é pouco também. Então, certamente esse número foi maior que 2 milhões. Então, desceram com 70. Desceram como família, desceram como clã, que eles se chamavam, desceram como o início de um grupo tribal, início porque os filhos ainda não tinham estabelecido a multiplicação das suas famílias, então não podemos chamar de tribo ainda, tribo. Só num período posterior, nesses 430 anos de cativeiro lá no Egito. Ou seja, esse período de cativeiro foi a formação, chegando a uma conclusão para você entender, é exatamente nesse momento que o salto de uma família que tem uma experiência com Deus. Deus único, invisível, dessa família para uma tribo, uma sociedade tribal, isso quando os filhos crescem e já começam a constituir suas famílias e vai se organizando a sociedade tribal, comum também, naquele período, não só o povo de Israel. A outras a outras sociedades tribais no período, ali no Oriente Médio, saindo também dessa condição de sociedade tribal, ainda desorganizada, não articulada devidamente, para uma nação. Efetivamente, 430 anos depois, você tem a nação. Que nação, pastor? A nação de Israel, que era, de fato, pela sua fé, pelos seus usos, costumes, características, de culto e uma série de fatores que o próprio livro do Êxodo vai tratar, bastante diferenciada em relação a outras sociedades tribalistas e também outras nações que iam se constituindo naquele momento. O livro registra, portanto, a nação de Israel. A legislação de Israel através da outorga da Torá. Torá que significa lei, para aqueles que não ouviram. Nós trabalhamos bastante em Levítico, mas para quem está chegando agora, graças ao Senhor, o vento está soprando e mais pessoas estão chegando, eu vou passando para você agora que nós retomamos. A legislação através da Torá, da lei, a origem da adoração ritual dos israelitas, ou seja, tudo aquilo que vai caracterizando e dando especificidade cultural a uma nação. A revelação de Yahvé, o Senhor Deus, totalmente, absolutamente diferente de tudo que se conhecia na época, é destaque em toda a obra do Êxodo. Yahvé é o Deus que controla a história. Isso não é diferente a outras divindades, mas ele tem características diferenciadas em relação a essas divindades e o culto a ele também. Ele se revelou através do seu nome próprio, Yahvé, ou Javé, eu sou. Entre os diversos nomes e títulos de Deus, você pode dizer: ele é o soberano do relacionamento. Ele é soberano sobre todo o universo. Ele é um Deus de relacionamento, de aliança. Ele é um redentor, um remidor, um resgatador, um libertador. Acho que essa palavra tem que ficar muito forte aqui para você. Muito embora tenha se utilizado o nome, a teologia da libertação, com um fim mais condicionado pela política ideológica que eu mencionei a princípio, de esquerda, mas esquecendo isso, a palavra, volto a dizer, pertence ao vocabulário da língua portuguesa, pertence ao vernáculo da língua portuguesa. Então, ele é o libertador do ser humano em tudo o que possa se compreender acerca de um ser humano. Isso passa por todos os elementos da nossa vida. Você cairia nesse aspecto na antropologia teológica. Ele é o libertador. Deus se revela aqui no Êxodo como juiz do seu povo e sobre todo o universo. Ele também é o juiz dos inimigos de Israel. Ele é o Deus transcendente. E você vai encontrar nessa transcendência de Deus um encontro entre a teologia, que é a nossa reflexão sobre essa transcendência, um Deus transcendente, um Deus que transcende a todos os limites, e a antropologia teológica, porque o ser humano tem necessariamente um anseio por um elemento que seja transcendente. Isso foi um dos motivos que veio derrubando, derrubando, derrubando essa teoria da modernidade que queria eliminar essa transcendência ou atribuir a transcendência ao próprio ser humano. Mas não, na antropologia teológica nós vemos que essa transcendência amorosa em Deus, no Deus de Israel, ela converge, ela se encontra. A teologia se encontra com a antropologia, ou as duas têm um ponto de convergência, que é o próprio nome do Senhor. Ele diz, qual é o nome dele? Eu sou. Bom, o que que a ontologia vai nos explicar acerca do ser humano? O ser humano busca ser e foge do não ser, em última análise. E a ontologia passa a ser esse ponto de convergência entre a transcendência divina e a transcendência humana. A ontologia, o estudo acerca do ser como tal, Deus como ser eterno, divino, o ser humano como ser humano. Com toda a sua capacidade, qualidade, virtudes e as suas limitações, as suas finitudes. Agora, esse Deus de aliança é um Deus que tem prazer em viver junto com o seu povo. E o Êxodo vai tratar disso. Para finalizar esse preâmbulo, a proteção sobre Moisés é um elemento importante no Êxodo, a chamada de Moisés, a travessia do Mar Vermelho, a narrativa sobre a provisão do maná, que era o alimento que caía do céu, o pão que vinha do céu. Os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, o decálogo e o tabernáculo. Se eu fosse falar aqui, usando as notas da Bíblia de Estudo Pentecostal e usando as notas da BKJA, a King James atualizada, eles tratam também a questão do bezerro de ouro, mas se nós fôssemos entrar nisso, nós teríamos que também entrar em toda uma outra série de desvios comportamentais, éticos, do povo de Israel no deserto. Então, acredito que aqui não foram felizes. Eu paro no tabernáculo. Até o tabernáculo nós encontramos os temas principais: Moisés, o chamado, a travessia do Mar Vermelho, a narrativa da provisão do maná, os 10 mandamentos, o tabernáculo, a saída do Egito, a libertação do Egito, não é saída, a libertação do Egito e toda a manifestação de Deus. Esses são os pontos principais. E tornam-se mais importantes ainda na medida em que nós sabemos que eles não são somente históricos daquele momento, mas eles são uma tipologia, uma figura, uma representação, um exemplo da vida e da missão do Messias, de Jesus, o Messias. Eles prenunciam tudo aquilo que esses temas prenunciam, tudo aquilo que Jesus ia ser e viver e fazer. Então nós chamamos isso de tipologia, um tipo do Antigo Testamento. Talvez o maior tipo do Antigo Testamento seja. É difícil dizer qual é o maior quando se fala disso. Tem vários. Várias personagens na Bíblia que são tipologias fortes acerca do Messias, Davi e outros tantos. Então, sem a caracterização do maior, mas sem dúvida o Êxodo é um clássico para você entender toda a história da salvação. O que significa a libertação que Deus opera? Irmão, irmã, o que significa a libertação que Deus opera na vida de uma pessoa, na vida de uma família? Vamos voltar para a ordem? Pessoa, família, que é a chamada clã, né? Antigamente, até a Idade Média você tem os clãs ainda, em alguns lugares da Europa. E a sociedade? O que Deus pode fazer por meio do povo de Israel, na vida da pessoa, individualmente, na vida da família, na vida da comunidade, aí sim, da sociedade de Israel, o que essa sociedade de Israel liberta e transformada e transformadora pode fazer de anúncio através do seu testemunho acerca do seu Deus. Então, o livro do Êxodo é maravilhoso, maravilhoso, simples em alguns lugares, mas se você vai se aprofundando, você vai vendo a conexão, então, com toda a Bíblia. E prestem atenção num dado: a partir da história do Êxodo até 2021, os judeus, os descendentes dos hebreus, que era o primeiro nome, os hebreus, até hoje, 2021, tem no Êxodo, em Moisés, na travessia do Mar Vermelho, no Maná, nos 10 mandamentos, que é chamada lei, a Torá, no tabernáculo, tudo isso, até hoje, é a representação da fé judaica. Então é muito, muito, muito, muito importante. E mais do que isso, em toda a Bíblia, a partir de agora, nós fizemos o Gênesis, está lá no blog, agora trabalhando com Êxodo, em toda a Bíblia você vai ter referência ao Êxodo. Toda a Bíblia é sempre, sempre, não há exceção, em algum momento faz um memorial do que aconteceu no Êxodo. É um momento mais marcante, porque é o um momento fundante, momento de fundação de uma nação, nação que está até hoje entre nós, a nação de Israel, que se recompôs como estado com uma geografia. Então, estruturado geopoliticamente, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Com relação à datação, você vai ficar muito confortável a essa escola mais humanista. Busca datar algo entre 1100, 1200, mas a análise fria dos textos e a reflexão sobre tudo que vai acontecer nos remete com conforto, pode ficar confortável com relação a isso, de que você está falando de uma data de 1446 a.C. Então, para arredondar, 1450 a 1500 anos antes de Cristo. Porque também existe uma diferença de contagem do ano. Se isso for somado ano a ano, você vai ver que nós estamos aí entre 1450. E muitos também gostam até de falar 1500. É uma forma de 1500 a.C. É uma forma de memorizar. Parto agora para a leitura do capítulo 1. Shemot. Esses são os nomes. É um nome verdadeiro, original em hebraico. Ou Êxodo, que já é um nome grego, como eu falei para você, saída, partida, libertação, saída, no sentido de saiu de lá, daquela condição, né? Indo além da etimologia e acrescentando o campo semântico, nós vamos saiu daquela condição. E então Êxodo começa o primeiro capítulo com esse tema que eu vou ler para vocês agora. Shemot. Em último lugar, no preâmbulo, eu quero dizer, se você mergulhar nas ministrações de Êxodo, na sua casa, orando, lendo a Bíblia e orando. Se você mergulhar nas ministrações de púlpito da sua igreja local, no Êxodo, se você, nos seus estudos, mergulhar no Êxodo, você vai ter mais um livro clássico, como Salmos, como Romanos, que são sínteses da totalidade. Então, aprofunde-se nisso, porque esse é o livro da libertação, esse é o livro da redenção, esse é o livro, portanto, da história da salvação. Shemot, a saída. A saída da escravidão para a liberdade. Nós, como disse o apóstolo Paulo, somos cativos de Cristo Jesus. Saímos. Saímos do cativeiro das circunstâncias e agora somos cativos da liberdade. E desse cativeiro nós não queremos sair jamais. Aqui é liberdade acima de liberdade, é liberdade após liberdade, liberdade após liberdade, é libertação após libertação, libertação após libertação, libertação após libertação. Em todos os aspectos que uma pessoa pode ser salva. Quando você fala em libertação, no êxodo, nessa saída, você está falando de tudo aquilo que Deus pode fazer por alguém, por uma família, por uma igreja, pela sociedade em geral. Vamos caminhar? Vamos sair? Você que não saiu ainda, e quem já saiu, vamos caminhar para a Terra Prometida? Shemot, seja a nossa palavra de ordem. São esses, portanto, os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Primeira paradinha, irmão, irmã, preste atenção, Deus prometeu isso para Adão. Crescer e multiplicar. Deus prometeu para Noé, com a nova criação. Deus prometeu isso para Abraão, seus descendentes serão como as estrelas do céu. Como se fosse um grão de areia do mar, por exemplo, ou da terra. Preste atenção nisso. Crescer e multiplicar é parte da ação de Deus no processo da libertação. Crescer e multiplicar. É claro que naquele momento nós estamos falando do crescimento, da fecundidade e da multiplicação do número de pessoas. Mas hoje não é só o número de pessoas, mas o povo de Deus, a Israel de Deus, que são os que creem no Messias, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, recebem a bênção de Deus e são fecundos em sua vida. Eles multiplicam na sua vida, em todas as áreas. E tornam-se cada vez mais numerosos. E tornam-se cada vez mais poderosos. Existe o elemento quantitativo, numerosos. Deus vai nos abençoando numericamente. E existe o elemento qualitativo. Nós vamos nos tornando mais poderosos. A tal ponto que o país ficou repleto deles. Que o Senhor opere isso em nós. A tal ponto que o nosso país fique repleto da glória de Deus, manifesto pelo povo do Senhor nesse lugar. E todas as nações, hoje são aproximadamente 20 nações que nos ouvem, que nós cresçamos e sejamos fecundos e multipliquemos, nos tornando mais numerosos e poderosos pelo poder de Deus, a tal ponto que o país onde você está se torne cada vez mais repleto dos seguidores do Deus de Israel, do Messias Jesus. A partir do verso 8, a situação do problema. Qual era o problema? A opressão do Egito. Vamos ver? Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Olha só, o faraó percebeu. É impossível não perceber. É impossível não notar. É impossível não perceber, irmão, irmã, amigo, amiga. É impossível não notar. Eu quero que você guarde isso, porque isso vai ter uma implicação direta. É por causa dessa fecundidade do nosso ser, é por causa desse crescimento numeroso na nossa vida, no estudo, no trabalho, no nosso ministério, em todas as áreas, eu não vou lembrar tudo aqui agora. Então, a sua vida vai se tornando marcada por esse crescimento numérico. Isso se torna visível. E, imediatamente, as pessoas olham e constatam o seguinte: eles vão se tornando mais poderosos do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número de nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar nosso país assolado. Aqui ele fez uma transferência, Faraó. Aquilo que ele era e aquilo que ele pensava, ele projetou para o povo de Israel. Ele projetou para o povo de Israel que eles iam crescer para dominar, que eles iam crescer para conquistar, para tomar o que era deles. E esse foi o medo. Então, vinde, tomemos medidas. É aqui que nasce a batalha espiritual. O nosso inimigo, o apóstolo Paulo, nos ensina que não é carne nem sangue. Ouça isso, quem sabe pela última vez. O nosso inimigo não é carne nem sangue, mas são principados e potestades. Ah, mas é tal pessoa que está me prejudicando aqui, é tal pessoa que está me prejudicando ali. Não, não é a pessoa. A pessoa é um instrumento. E o instrumento é quase uma coisa inanimada nesse caso. Porque quem está por trás da ação, o faraó da história, é o maligno, que está com medo desse crescimento qualitativo dos seguidores de Jesus e quantitativo, e vai fazer de tudo contra esse povo. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para onde para faraó a cidade, para o faraó as cidades, armazéns de Pitom e de Ramsés. Veja bem, a primeira coisa, aumenta o trabalho dele. Você já sentiu isso no seu campo de estudo? Você já sentiu isso? Que de repente a coisa, você começa a ser avaliado com mais rigor que os outros. No seu trabalho é te dado uma carga demasiada, demasiadamente grande, querendo que você fique totalmente sobrecarregado. Você já sentiu isso na pele? Porque essa é uma estratégia para te cansar, para você não pensar em libertação, já que nós estamos falando de saída, de partida, de libertação. Contudo, quanto mais os oprimiam, quanto mais os egípcios oprimiam Israel, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam, e os egípcios preocupavam-se por causa de muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida. Esse é o objetivo. Segundo, primeiro aumenta a carga de trabalho. A segunda é tornar a vida desse israelita amarga, a vida amarga, tornando extenuante, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefa que obrigavam a realizar. Então, olha aqui, irmãos e irmãs, quanto mais o inimigo oprime, tanto mais o Senhor nosso Deus nos concede filhos na fé. E se multiplicam os filhos, e os netos, e os bisnetos, e os tataranetos, na fé. E quanto mais nós nos multiplicamos em qualidade e quantidade, mais o maligno fica preocupado com esse crescimento. E, além de aumentar a carga de trabalho, agora efetivamente quer tornar a sua vida amarga, amarga. Então entenda, isso é o processo resultante da qualidade de vida que você vive, por causa do Deus que você tem, e quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais vai incomodar o faraó, entre aspas, aqui, o maligno, entre aspas, e quanto mais você incomodar, mais ele vai trabalhar para tornar a sua vida amarga. E muitos sucumbem, como os israelitas morriam por causa dessa opressão. E muitos morrem na vida espiritual por causa disso. A partir do versículo 15, nós temos a ordem que foi dada para as parteiras. Olha onde chega o objetivo, onde Faraó chega. O objetivo de roubar, matar e destruir. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, dos quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Matar os meninos era matar um possível futuro guerreiro contra o Egito. E deixar as meninas era aumentar o número de servas. Então essa era a estratégia, matar. E não tenha dúvida que a estratégia de Faraó é matar a sua vida com Deus. Não tenha dúvida. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste desse modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida. E antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As hebreias são cheias de vida. Aqueles que estão aliançados com Deus são cheios de vida. Até para matar é difícil, porque quando você chega, já pariu, já nasceu. As parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo ele foi benevolente para com elas. O Senhor nosso Deus foi benevolente para com elas. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e mais fortalecido. Veja, a cada ataque do maligno, mais numeroso fica o povo e mais fortalecido fica o povo. Nós não devemos temer o ataque, porque o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. E o povo ia se tornando mais, cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. Eu, em nome de Jesus, oro para que o povo do Senhor, de fato, não só com o nome, pertencendo ao rol de uma denominação, mas sendo aliançado com Jesus, o povo do Senhor Jesus, o povo do Messias, que é a continuidade dessa saída aqui, vá se tornando cada vez mais numeroso para que vidas não sejam mortas, roubadas. Roubar, matar e destruir a especialidade dele, do maligno. Não sejam destruídas. Cada vez mais um número de pessoas não sejam destruídas, não sejam roubadas e não sejam mortas. E mais famílias também não sejam mortas, roubadas e destruídas. E igrejas não sejam mortas, roubadas e destruídas. E a sociedade não seja roubada, matada e destruída. Aí é mais difícil, porque você não trabalha só com o povo de Deus. Você trabalha com um povo que não gosta de Deus, que não quer a Deus e que não quer os representantes de Deus. Há essa recusa, às vezes explícita, às vezes velada, mas há essa recusa. E por causa disso, eles acabam sendo até instrumentos para roubar, matar e destruir, tentar roubar, matar e destruir o povo de Deus. Mas quanto mais o maligno age, mais o Senhor multiplica em número e mais ele multiplica em força. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou a Faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançareis, perdão, no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Como nós vimos no versículo anterior, 16, 17, aqui de novo. Se nasceu e nasceu um menino, mata, lança no rio Nilo. Mas se nasceu menina, deixa aí. A gente usa como serva. Essa era a ideia do faraó. Essa é a ideia do maligno, ou seja, matar futuros obreiros, né? E aqui nós podemos pensar tanto em homens como mulheres, se ele puder matar logo no início da fé, ou no caminhar, no, nos primeiros passos da fé, recém-nascido, ele vai tentar matar, para que esse número diminua. Mas o capítulo 1 se encerra aqui, e eu encerro também, só dizendo aos irmãos, não desanime, porque o Senhor levantou o povo de Israel, fez da promessa a Adão, a Noé, a Abraão, Isaque, Israel, e tornou-os em um povo numeroso e forte. E eles foram fecundos e se multiplicaram cada vez mais. Isso lá na história. E isso causou um incômodo para Faraó, que queria diminuir esse número a qualquer custo. Na nossa vida, o Senhor está constituindo um povo que vai morar com ele eternamente na Nova Jerusalém. Na Jerusalém celestial, no novo céu e na nova terra. E essa Jerusalém vai descer, e nós vamos viver com ele. E vai haver um grande número, milhares de milhares, que vão ser salvos. E é um povo que será forte e viverá para sempre com o Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não tenha medo. Quanto mais ele tentar, quanto mais ele armar ciladas ou planejar ações para acabar com a obra do Senhor, ele não pode acabar com a obra do Senhor, porque o Senhor é soberano. E ele não pode fazer isso. Irmãos e irmãs, em conclusão, o primeiro capítulo pode ser dividido em três partes. Do versículo 1º até o 7º, o texto trata dos sofrimentos do povo de Israel durante os 400 anos de cativeiro no Egito. 430 anos. Os primeiros quatro versículos falam sobre a família de Israel, de Jacó, que passou a chamar-se Israel. No quinto versículo, a narrativa aponta o número de mais de 70 descendentes que desceram para o Egito. Desceram 70, mais a família de José, né? 70 e pouco, 80, no período de grande fome na região ali, circunvizinha. Eles se ajuntaram a José, que já estava no Egito, como governador, somente abaixo de Faraó. Ah, José também, como vimos em Gênesis, vai representar também outra tipologia explícita de Jesus. Assim como Davi. Depois de curto tempo, todos eles morreram. Mas, como diz o versículo 7, os filhos de Israel se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. A segunda parte, entre os versos 8 e 14, o capítulo trata da opressão no Egito, aproximadamente. Como eu disse, 400 anos. 400, a gente fala 400, que é um linguajar comum. Por isso que eu falei aquela hora para você de um outro arredondamento, né? Só entre o versículo 7 e 8 se passaram 200 anos, mas o total foram 430 ou 400, como se diz normalmente. O rei que governava depois, séculos depois de José e sua família que desceu de Canaã, morreu. E esse rei que governava era um antissemita. Lembre de Sem, os descendentes de Sem. Sem, Cã e Jafé. E expulsou todos os governantes hicsos do Egito. Importante isso para você saber. Não era só contra uma nação ou um segmento tribal. Não. Ele era um antissemita. Ele não gostava dos semitas. Como nós vimos no século XX, aquele doente, e doente do mal, que foi o Hitler, matando 6 milhões só de judeus. Todos os governantes hicsos do Egito foram expulsos. Além disso, impôs um trabalho duro e opressão aos israelitas. Essa é a história do capítulo. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam, o que nós dissemos. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel, como mostra o versículo 12. A opressão foi tamanha e o medo dos egípcios foi tão grande que entre o versículo 15 e 22, a narrativa em sua terceira parte relata o rei dando ordem para matar toda criança israelita do sexo masculino. Contudo, as parteiras que temiam a Deus não mataram os recém-nascidos. Aqui é um belo exemplo de quando você não deve obedecer à autoridade. Se a autoridade chegar, e nós vamos chegar a isso logo, em breve, com a manifestação do anticristo como um líder mundial, global, mandar matar, você pode desobedecer. Vai arcar com as consequências. No caso delas, o Senhor as protegeu, mas o que está previsto para os que estiverem no período da manifestação do anticristo vai ser duro, irmãos. Por isso nós precisamos nos preparar. As pestes não vão acabar com o coronavírus. Vão vir outras pestes, enfermidades. As guerras e rumores de guerra não vão acabar. Pelo contrário, não se iluda. Não seja romântico, não caia nessa ideia de novo normal. Que novo normal? As parteiras não mataram os recém-nascidos. Desobedecer à autoridade. Esse é um dos casos. Quando mandar matar, você tem autorização do Senhor, da palavra do Senhor para não matar. E quando indagadas pelo rei, responderam: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias. Elas disseram a verdade, mas também não deram um testemunho tão contundente acerca do seu próprio temor de Deus. Simplesmente constataram um fato, que as mulheres hebreias eram diferentes das egípcias. São cheias de vida. Esse é o nome que se dá para as mulheres hebreias naquele momento. E antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Irmãs, em Cristo Jesus, eu quero dizer a vocês: vocês são filhas de Sara, a mãe do filho da promessa. Vocês são filhas de Sara. E a figura feminina no Antigo Testamento retratado em vários lugares. Eu cito aqui um livro histórico, que é o livro de Rute, representam o relacionamento de Deus e o povo de Israel. As mulheres representam o povo de Israel. Eu cito um livro sapiencial, Cantares, onde a mulher representa o povo de Israel. Eu cito o profeta Oséias, onde a mulher ali representa a infidelidade de Israel. E no Novo Testamento, as mulheres também representam a igreja. Então, mulheres, nós todos e todas, porque nós somos igreja, todos e todas somos cheios de vida. Nós somos diferentes. E isso é notório, as pessoas percebem. E por que percebem? Te perseguem. Isso é notório, se percebe. E porque percebem, te perseguem. Então não adianta. Você vai sair de lutar contra um perseguidor, vai aparecer outro, porque o inimigo vai tentar até o último dia para ver se ele pode matar os filhos de Israel ou os filhos agora de Sara, já depois da vinda do Messias. Unidos, né? Na videira verdadeira, que é o Senhor. E o Pai é o agricultor. Junta-se os homens e mulheres tementes a Deus do Antigo Testamento e agora os que são salvos pela fé em Jesus. Mas tem um outro texto lindo que nós vamos ver em 1 Pedro, onde você vai entender um pouco mais também sobre o juízo, sobre os que nasceram antes da vinda de Jesus. De qualquer maneira, muita gente já era temente ao Messias e manteve-se fiel. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu pecado, sim, mas era temente a Deus. E eu declaro em nome de Jesus, eu ministro sobre você que me ouve, em nome de Jesus, que nós, como filhas de Sara, como Israel de Deus, como Igreja de Jesus Cristo, nós possamos ser cheios de vida. Cheias de vida, cheios de vida. E isso seja notório. E nós possamos parir e ajudar a parir muitas pessoas que sejam transportadas do reino das trevas para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo, Senhor. Sendo assim, irmãos e irmãs, os hebreus cresciam em número e em força. Eu declaro isso em nome de Jesus a toda a igreja agora, de todas as denominações que nos ouvem e os que vão ouvir depois. No futuro, no blog, eu declaro que nós cresçamos em número e em força, em nome de Jesus. Não para conseguir uma vaguinha lá, aqui ou acolá, no Congresso ou coisa parecida. Não, não é para isso. É para fim proveitoso, é para que nós salvemos vidas, salvemos a vida das crianças que estão sendo mortas, salvemos a vida dos jovens, salvemos a vida dos adultos, salvemos a vida dos idosos abandonados, para que nós libertemos em nome de Jesus. Quem salva é o Senhor, mas nós somos o instrumento dele para salvar, como parteiras. Quantas parteiras, porque temiam a Deus, foram abençoadas, como também formaram as suas famílias, a própria família delas. Todavia, o faraó, insatisfeito, ordenou aos egípcios que deixassem as meninas vivas, mas os meninos hebreus deveriam ser lançados no rio Nilo para que morressem. Já expliquei. Há três lições importantes para encerrar essa palavra hoje e abrir o livro do Êxodo. Há três lições importantes nesse capítulo. Em primeiro lugar, Deus cumpre a promessa. O nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a promessa do crescei e multiplicai. Ele cumpriu a promessa dos descendentes como estrelas do céu e como areia do mar. Ele cumpriu a promessa. Deus tem uma promessa na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele vai cumprir essa promessa. E não há força que possa detê-lo. Não há poder que possa se opor a ele. Não há ninguém que possa impedir a obra que ele vai realizar na sua vida. Porque a obra que ele tem para você é obra santa. O nosso Deus é um Deus que cumpre a promessa, como garantiu a Adão, Noé, Abrão, Isaac, Israel. Podemos ter certeza que o Senhor sempre, sempre, sempre cumpre as suas promessas e vai cumprir na sua vida. É vitória para a sua vida. Em segundo lugar, o povo aliançado com Deus passa por duras provações. Eu não quero pregar o evangelho da mentira, da alienação. Ah, agora eu vou ser cristão e não vou ter provação, não vou ter luta. Ah, agora eu vou. Eu... Não, irmão, você vai ter as mesmas que os outros têm. E ainda vai ter uma especial, que é a batalha espiritual. Mas Deus vai ser com você. E um dia com Deus vale mais do que mil em qualquer outra condição, em qualquer outro lugar. Em qualquer outra condição sem Deus. Você vai passar pelas duras provações, eles vão te perseguir, vai haver tribulação. Porém, quanto mais o inimigo da sua vida, da minha vida, da nossa vida, o maligno nos aflige, mais o Senhor nos concede a graça. Quanto mais ele nos aflige, mais o Senhor nos concede a graça. Por isso o apóstolo Paulo diz, a minha graça, o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Quando ele falava do espinho na carne, Deus respondeu para ele, Paulo, fica tranquilo, a minha graça te basta. O Senhor nos concede graça, irmão, irmã, passando por provações, perseguição, tribulação, ele te concede graça, ele te concede unção. Como diz um cântico, unção de ousadia, unção de conquista. Você vai ser ousado, vai conquistar vidas em nome de Jesus, vai multiplicar aqueles que se rendem ao Senhor Jesus. Ele vai te ajudar nessa obra. Você pode achar que não, mas você vai entregar um folheto ou mandar pelo WhatsApp uma frase e alguém vai ler essa frase e vai ser tocado. Hoje nós temos muito mais meios do que qualquer outra geração teve. E a próxima terá mais do que nós. Até o dia da volta do Senhor Jesus, será assim com a multiplicação do conhecimento. Então aproveitemos. Porque quanto mais o inimigo nos aflige, mais o Senhor nos dá graça e unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação e do livramento, de libertação. Em terceiro e último lugar, nós temos que lembrar a cada dia que o Deus da libertação, Jesus Cristo, o libertador, concede vitória. Concede vitória e ele faz com que sejamos pessoas cheios de vida. Isso foi falado para as mulheres hebreias, elas eram cheias de vida. Então, como a figura da mulher representa o povo de Israel e depois representa a igreja, isso nos inclui a mulheres e homens. Então, preste atenção, o Deus da libertação, Jesus Cristo, o libertador, nos concede vitória em todas as áreas que dizem respeito à nossa vida, a tudo que uma pessoa precise ser liberta. A libertação do Senhor alcança a nossa vida de todas as maneiras que alguém pode ser alcançado. Ele nos concede vitória. E faz com que sejamos pessoas cheios de vida. Cheios de vida. Assim como as mulheres eram cheias da vida, nós somos cheios da vida, porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sejamos pessoas cheias da vida abundante. Irmãos e irmãs, a tal ponto de sermos identificados por essa graça, por essa vida. Que Deus te abençoe. Está aberto o livro de Êxodo. Nós faremos mais o capítulo 2 e depois uma mensagem para a liderança, tá bem? Ou a mensagem para a liderança primeiro e deixando para domingo, o capítulo 2, e faremos uma série de uns 10 capítulos. Depois vamos para 1 Pedro. Depois, isso o meu trajeto. Depois vamos para Salmos. Depois voltamos. Nesses três livros vamos ficar circulando. Enquanto isso, orando para que a pastora volte a ministrar Jeremias. E vá se preparando para uma nova etapa, agora já sem o gesso e tudo mais. E também a missionária Vivian, que vai ministrar mais um livro da Bíblia para vocês. Que Deus abençoe e que você, ao ouvir essa palavra, sinta-se tremendamente, poderosamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, o enchimento de vida e a libertação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.